Aí, Brau. Aí, Brau. Aí, Blue. De um tempo que a gente tem vindo pra cá e tal. Só vou dizer uma coisa pra você. Dinheiro maldito não rende no bolso. Dinheiro com a morte dos outros não rende no bolso. Dinheiro que vende veneno não rende no bolso. Dinheiro da morte dos outros irmãos não rende no bolso. Tô cansado de ver mano correr atrás e levar uma vantagem rápida aí, rasteira, moro, e ganhar dinheiro e ficar rico. Mas tô cansado de ver mano morrer e mano morrer pela morte de outro mano. Aí, Blue, como é o nome da família, Blue? Vou dizer, rapaziada, mano, Bra, meu nome. E meu amigo é esse Blue, vem a microfone. KLJ, meu DJ, que faz o descarte, tá só me escolando de diversas maldades e maldades. Racionais, jogando devagar. Ice Blue, KLJ, mano, Bra, e a voz da favela e faz parte dela. Porque o rap não para e não pode parar. Porque ele é a voz da periferia e pá. Bom, veículo de comunicação, então, presta atenção. Vou dizer. Aí, aí Porto Alegre, pode crer. Chegando devagar, Racionais está no ar. Pra revolucionar, Ice Blue pede a paz. Esse rock chega mais, então, não paga não. Mostra aí como se faz. Do Curubi, Jaçanã, Zona Norte, DJ KLJ que faz a banca forte. Eu sou o Ice Blue e vim te perguntar, Ebral, você viu aquele mano na porta do bar? Jogando um bilhete de solta e de pá. Cercado de uma rádio camarada. Na área uma das pessoas mais sugerida. Ele não deixa brecha, não pode ninguém. Adianta vários lados sem olhar quem. Tem poucos bens mais que nada. Nada. Um Fusca 73 e uma mina apaixonada. Ele é feliz e tem o que sempre quis. Uma vida humilde, porém sossegada. O bom filho, o bom irmão. Um cidadão comum, com pouco de ambição. Tem seus efeitos, mas sabe relacionar. Você viu aquele mano na porta do bar? Você viu aquele mano na porta do bar? Ultimamente eu tenho ouvido ele reclamar que a sua falta de dinheiro era problema. Que a sua vida pra casa já não vale a pena. Queria ter um carro confortável. Queria ser um cara mais notável. Tudo bem, até ainda dá pra te dizer. O cara desista que também quero ser. Ele disse que a amizade é pouco. Disse mais que seu amigo é dinheiro no bolso. Particularmente pra mim não tem problema nenhum. Por mim, cada um, cada um. Além da selva, consumir é necessário. Compre mais, compre mais. Supere o seu adversário, seu status. Vende na cadeia de alguém. É isso, capitalize o selvagem. Ele quer ter mais dinheiro quanto puder. Qual que é desse mano? Ou sei lá qual que é, seu mano legal. A testemunha ocular. Mas você viu aquele mano da porta do bar? Seja mais um. Você viu aquele mano na porta do bar? Seja mais um. Aquele dia vai pagar de guitarra. Então seja mais um. Aquele dinheiro é feito no rede do bolso, moro. Dinheiro sujo não vai te deixar rico nunca, moro. Aquele mano, você viu aquele mano na porta do bar? Outra vez. Ele mudou demais, o tempo para cá. Para cá. Cercado de uma parte tipo estranho. Que promete pra ele o mundo dos sonhos. Ele tá diferente, é mais como antes. Agora anda armado a todo instante. Você precisa mais dos aliados. Negociantes e influentes estão ao seu lado. Sua mina apaixonada, big solidária. Perdeu a posição, agora ele tem várias. Várias mulheres, vários clientes, vários ativos. Vários dólares e vários inimigos. No mercado da droga, o mais solado, mais foda. Em menos de um ano subiu de cotação. Ascensão meteórica, voltagem numérica. Farinha impura, um ponto de massa natural. Tá pintando de estilo bem peculiar. Você viu aquele bando na porta? Aí. Ele matou o feinho a sangue frio. A cateada, a noite, a parte de gente que eu vi. A distância, a linha de cobrança. A casa estava cheia. Mãe, mulher, criança, quando gritava o seu nome no portão. Então, não tinha grana pra pagar, portão é coisa rara. Então mandou tiro no meio da cara. Quer dizer, a lei da selva é assim, predatória. Clique, preserve a sua agora, transformação radical. Estilo de vida, ontem sossegado e tal. Onde eu me ele disse se garante, não tá nem aí. O zoio viciou a molecada daqui. Eles estão na dependência doentia. Não dormem à noite, roubam a noite pra tirar de dia. Ela domina os negócios, muita perícia. Ele dá baixo, ele ameaça tudo da polícia. Ah, não tem pra ninguém. No momento é o que há. Quero ouvir, pode crer. Você viu aquele mano na porta do bar? Pá, pirata, pá. Você viu aquele mano na porta do bar? Vou dizer, você tá vendo o movimento na porta do bar. Pode acreditar. Tem muita gente indo pra lá, o que será? Daqui apenas posso ver uma fita amarela, luzes vermelhas e azul pisando em volta dela. Informação desencontrada, gente indo e vindo, não tô entendendo nada. Para os outros sorrindo, ouço o moleque dizer: mas o cuzão da lista, dois humanos, uma moto, única pista. Eu vejo mancha no chão, eu vejo um homem ali, é natural pra mim, felizmente. Além da salva, é traçoeira, surpresa. Hoje você é o predador, amanhã é a presa. Já posso imaginar, vou confirmar. Me aproximei da multidão, obtive a resposta. Você viu aquele mano na porta do bar? Ontem a casa caiu com barrajada nas costas.